2, salutação, via chegada do Médio Uno, deixe manter o 050, e os últimos entram no 019, autorizado o I4. Fomos a TV, desse mantém 2010, desde o centímetro 90, no mal, fomos com brigada dessa coisa. Desde 2019, chamamos a brigada da X-Ray, agora não tem certeza. Está a dona, o colete de frente do segmento, chamou a hora de todo mundo no 19º. Delta 9 is same for my jet. Papa, we might have some corner. Delta 9, serviço radar encerrado. Uma zero milhas para todos são quando, mantendo o de voo 090, chama o controle Aracaju na sua próxima de 0 do sinal 3. Sério, Nono 72, no solo aos 13, libere a direita, táxi de alfa, reporte antes do táxi de leite. Direita, reporte na alfa, táxi de leite, ou nono 72. Salvador, bom dia, o gol 1173, informação Eco. Fica autorização Guarulhos. Gol 1172, mantenha a posição antipotaxi em Juliette, aguardando a liberação do portão 08. Gol 1173, está pronto, cópia? Está escuta, prossiga, 1173. Gol 1173, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via preso 10 Tabaté, nível de voo 360. Saída São João, no meio da Mótima, decola da pista 10, após a decolagem em primeira curva direita. Aceno para responder 5432, controle 120.80. Autorizado Guarulhos, eu pedi no 10, Tabaté, nível 360. Saída São Bruno, Leda, Mótima, de escola da 10, curva direita, tração de 5432 e o controle 120.80, gol 1963. Gol 1973, correto, chame pronto, pushback sem aumento. Chamará por pronto, 1973. Observo 1973 na posição 8. Solicito a autorização para expedição. 1973 autorizado, chame para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi. 1973. Táxi voo 1173, 4 horas e 30 de autonomia, alterno Galeão, 101 no POV. Voo 1173, autorizado táxi até o ponto espera da pista 10 via Pátio Taxanger, ponto espera reporte pronto, QNH 1019. Autorizado via Pátio, de ponto espera da 10 vai reportar pronto, 219, voo 1173. Número 72, autorizado Juliette, 1.08. Suzete pro 08, Honolulu 72. Autorizado, alinhar e decolar, pista 90, vento 140 graus, 0 metro norte. Ali decolar, 90, gol 1173. Luna 73, decolado aos 28, Xamendoro, controle 120, decimal 80. 2080, gol 1173. Controle, gol 1173, decolado ao 30, passando 1600. 1173, contato radar, decolagem 18, nível 360, gol 70, 1. Viação 1360, gol 1173. Autorizado voar ali inicialmente, voo 1173 agora. Beleza, voo 1173. Gol no 173, foi módulo. Na presença de módulo, gol no 173, chama o seu 35 na frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8.